Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida, sua pena está carregada. Não precisa nem mais nada me dizer. Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer. E aí, mano, véi? Aqui vai ideia do Osmar, flagrante, viola, mano, é de aliado G, pode crer. Estamos mandando esse pipa da área que você tanto gosta e sei que tem lembrança no coração, mano. Aqui na rua é foda, sem a sua presença, quadrilha de morte, sente sua falta, sente sua ausência. É doloroso mais que nada, todos estão ligados, que ter você como aliado é nosso privilégio. Nosso mano Joaquim, agora é evangélico e ora por você. Não gosta de te ver nessa situação. Perguntou da sua pessoa, sempre quis te ver numa boa, eu também. Porém, infelizmente, não depende da gente. Sempre tem um cagueta para atrasar nosso lado, sem contar com aquele que já foi pro espaço. Um, dois, três. Rastejou, levou mais três. Aquela fita inesquecível, necessária, mais horrível que sirva de exemplo. Cagueta tem o seu tempo de vida limitado. 357, calibre grosso, pipocos no pescoço. Ele temeu, não adiantou, chumbo varou. Fez buraco no asfalto, levou poeira pro alto. Eu sei que você tá lembrado, vamos deixar isso de lado. Também me lembro do passado, eu e você lado a lado. Nas brincadeiras de moleque, hoje você enquadrado. Eu vou te ver no domingo. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegados, no distrito em paz. Mais uma carta, o quinto. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegados, no distrito enquadrado. Mais uma carta, o quinto. Ney, não sei se você tá ligado, nosso mano Vandão, aliado forte, sangue bom, infelizmente não está mais com a gente. Eu sei que você se lembra e lembra muito bem de tantas festas, churrasco, como naquela da D20 vermelha. Ideia forte pra trocar, não falta, pode acreditar, e aí? Fumaça sobe da grelha, a gente bebe a noite inteira, é rap do pesado. Bem selecionado, DJ Vandão pode crer, ajudou o rap a crescer em Hortolândia, Santo André, pra ser mais preciso. Que Deus o tenha em bom lugar. E por falar em churrasco, no domingo passado teve um lá em casa, os manos todos reunidos, curtindo, trocando uma ideia, firmeza. De repente a tristeza, enquanto a gente tá aqui, a pampa tomando brejo, você aí do outro lado, no veneno enquadrado trancado, esperando a sentença, em condições tão precárias, a gente para e pensa como isso pode ser. Uma cadeia preparada para 24 detentes, 204 no total, 160 no relento, sem um teto para se proteger. Chuva e sol na cabeça, passatempo na cadeia, treta de Lampiana, pancada na costela. Eu sei que você tem a sua bem afiada debaixo da jega. Jogue suas mãos para o céu. Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegados, não no distrito enquadrado. Mais uma carta, alguém. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, no distrito enquadrado. Mais uma carta, ao quinto. Ney, eu tô ligado que você tá carregado. Um monte de homicídio, a par de latrocínio. Se for contar, tem uns 300 anos de cadeia pra tirar. Você deve pensar que tudo está perdido. Tanto faz morto-vivo, mas não, vê se não faz sentido. Tem seu pivete e o capo esperando por você. Sua mina também, tenho certeza quer te ver outra vez. Chegando em casa, sossegado, tomando uma breja no quintal, curtindo face da morte. Aqui é aliado G, seu aliado forte. Mandando um toque que nosso próximo LP está perto de sair. E esse pipa vai ser um rap em sua homenagem. E a gente espera que em breve você esteja na rua pra ir com a gente no show, como antigamente, na época do Diplomata. Você tinha aquele preto, eu tinha aquele prata. A gente subia na seis, pegava os Mário Flagante, depois passava no seu barraco e repartia carga, saía pra balada. Tenha fé em Deus, pense positivo. A gente vai se despedindo e manda um salve pros manos do quinto. Aí Ney, fique em paz, mano, fique na paz de Deus. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito em paz. Mais uma carta, mais uma carta ao quinto distrito. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre no rolê, na rua com os manos sossegado, não no distrito em paz. Mais uma carta, mais uma carta ao quinto distrito. É isso aí, mano. Face da Morte agradece de coração ao mano Beto Maia. Também ao nosso mano Flagrante, ato criminal, pode crer. E aí, um abraço a todos vocês que estão do outro lado da muralha, certo? E como o nosso mano Ney, também tem muita gente esperando seu alvará de soltura. Mas que nada, mano, fé em Deus que você consegue. Paz. Yeah.